Hoje eu acordei com uma decisão, um alerta pro meu coração. O oi vai virar tchau, o sim vai virar não. Quem errar não vai ter meu perdão. Cansei, cansei, já basta tudo que passei. Parei, parei. Só me chame de amor se for pra me amar. Só me chame de bebê se for pra me cuidar. Mas se for pra brincar, faz um favor, some. Nem me chame pelo nome. Só me chame de amor se for pra me amar. Só me chame de bebê se for pra me cuidar. Mas se for pra brincar, faz um favor, some. Não me chame pelo nome. Hoje eu acordei com uma decisão, meu coração. O oi vai virar tchau, o sim vai virar não. Quem errar não vai ter meu perdão. Cansei, cansei, já basta tudo que passei. Parei, parei. Só me chame de amor se for pra me amar. Só me chame de bebê, mas se for pra brigar, faz um favor, some. Não me chame pelo nome. Só me chame de amor se for pra me amar. Só me chame de beber se for pra me cuidar. Mas se for pra brincar, faz um favor, some. Não me chame pelo nome. Me dê cachaça, rio de conta. Boteco ao vivo pra você. Alô, Itabuna CD. Pipocar, neguinho.